sou o Marcelo Zaniolo. E eu sou o Diego Loco. E nós estamos aqui hoje, como sempre, para julgar. Ah, e nem comentar. Diego, vou trazer um assunto um pouco diferente pra gravação aqui hoje. É, eu sei, eu acho que todos os ouvintes também sabem, o senhor tem 3 cachorros, né? 3 cadelas, certo? Não. Não? Não, mas tem cachorros, né? Porque sempre latem. São 2 cadelas e 1 cachorro. Tá, 2 cadelas e 1 cachorro. Desculpa, cachorro, não quis te ofender. É a Punk. O Rock. O Rock e... A Preta. Certo, ok. E eu sei também, pelo podcast que a gente gravou, aquele livrocast, o 18, se não me engano, A Metamorfose, que um dos teus cachorros mordeu um livro. Sim. Então vamos lá, pergunta é a seguinte. Eu adotei uma gatinha recentemente, de repente quem acompanha a rede social saiba que, enfim, e eu tô preocupado, cara, que eu fecho os olhos e vejo ela escalando minha estante, puxando livros e arranhando os livros pela casa. O que que tu faz, cara, pros cachorros não morderem teus livros? Deixa eles na rua. É um bom começo, né, cara? Não posso fazer isso com a minha gata, mas enfim. É um bom começo. Tá, e mesmo assim não deu certo, pelo jeito, né? É, porque ele era filhote, tava dentro de casa, porque ele tava doente, eu não quis deixar ele na rua, aí aconteceu isso, entendeu? Foi a única vez? Exatamente. Ah, cara. Pô, eu tô preocupado pra caramba, ela é pequenininha ainda, mas daqui a pouco eu tô vendo que ela vai escalar a casa inteira aí. Instala uma bateria, pode ser 9 volts, porque é mais fraquinho daí. Com um fio de cobre em volta da estante, tá ligado? A hora, cara, que ela chegar perto da estante, for encostar na estante, leva um carcaço. Não um carcaço, não, um carcassinho, porque é uma bateria 9 volts. Mas aí aprende a não ir, entendeu? É, a gente tá falando de cachorro, então tão latindo atrás, né, Diego? Com certeza, sempre latindo. Como sempre, né? Mas ela é pequenininha, cara, ela fica olhando pra estante com uma vontade de subir, sabe? Enfim, eu resolvi perguntar isso, mas enfim, passou, vou deixar ela na rua, então. Ou compra uma cristaleira, aí fecha, pronto. Pode ser, falta dinheiro. É. Comprem canecas do Livrocast, que eu compro uma cristaleira. Mas vamos lá, então, Diego, jogar livros pela capa. Better than a junkyard dog. Julgando pela capa. O jovem Sherlock Holmes, Tempestade de Fogo. No coração do mar. O livro que me chamou a atenção essa semana na livraria foi O Jovem Sherlock Holmes, um livro da série O Jovem Sherlock Holmes, de título Tempestade de Fogo, da editora Intrínseca. O que me chamou a atenção nele, Marcelo, foi o seguinte, não tinha como não ver ele, cara, é uma capa praticamente toda amarela com uma caveira pegando fogo no meio, então sabe que esse negócio de caveira me chamou a atenção, né? Tá, já que tu falou que é da série do Sherlock Holmes, do jovem Sherlock Holmes, né, tu sabe que esse livro não é o primeiro, né? É, pelo que eu vi, assim, a capa me chamou a atenção, eu peguei ele pra dar uma olhada e eu vi que é o 4º livro de uma série, né? Tá. E também o fato de o jovem está bem pequenininho no texto, tá só Sherlock Holmes bem grande, Tempestade de Fogo, acredito ser aí um livro, digamos, dele na adolescência, alguma coisa do tipo. Eu realmente não tenho conhecimento dessa série, acabei de descobri-la e acho que pode ser uma série de livros interessantes. Posso dar uma panos quentes aqui na tua escolha de livro hoje? Uhum. Eu já li muita coisa do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle, do Arthur Conan Doyle, enfim, até um dos primeiros livros que eu li na vida foi Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville, alguma coisa assim, não recordo muito bem do livro. E eu tenho a impressão, cara, que qualquer história do Sherlock, ela pode ser comprada e lida em separado, assim, sabe? Tipo Indiana Jones, assim, toda história tem um início, meio e fim, foda-se a... É, tipo, lógico que existem personagens... lógico que existem personagens, devem existir, né, personagens numa história que tenham relações em outros livros, até porque esse livro que tu vai jogar agora é o 4º da série, mas eu tenho a impressão que tu pode pegar ela, comprar o enigma, até porque o grande mérito nas histórias que eu conheço desse personagem, o mérito tá no enigma, né? No mistério, né? Sim. Não nos personagens em si. Enfim, acho que me fiz entender, né? Mas pode ler tua capa aí, pode ler tua sinopse. Não, Marcelo, tava tranquilo, assim, tava começando a ficar um pouco prolixo, mas aí fora isso, tá tudo bem. Vai lá, pode ler. Lê tua sinopse pra gente entender que história é essa. Bom, e a sinopse diz o seguinte: a casa de Amos Crowley e Virginia está vazia, como se ninguém jamais tivesse morado lá. O misterioso desaparecimento dos dois leva o jovem Sherlock Holmes a uma nova aventura, com riscos maiores do que qualquer outra até então. Ao seguir as pistas deixadas por seu mentor, o rapaz vai parar na Escócia, onde sequestros e roubos de cadáveres o colocam diante de um adversário com poderes muito além de sua habilidade dedutiva, um homem que se diz capaz de controlar os mortos. Dessa vez, para salvar seus amigos, o jovem Sherlock Holmes terá que enfrentar algo mais perigoso do que nunca: as forças do inferno. Eu acho que isso explica a capa, né? Com certeza. O engraçado é que, assim, esse livro, a capa é um pouquinho diferente. O livro 1, 2 e 3 seguem um padrão que parece de uma medalha com uma silhueta no meio. E nesse tem a caveira de fogo com uma silhueta no meio, né? Então, saiu de uma medalha pra... É, aqui embaixo na postagem vão ter os links de todos os livros que o Diego mencionou, e o 4 vai ter uma capa ampliada também pra você poder acompanhar o julgamento que a gente tá fazendo aqui. Então, se tiver curiosidade pra ver a diferença das capas, e eu arrisco dizer que foi por isso que esse livro chamou tua atenção mais que os outros, está aqui embaixo, clique e veja a capa. Tá certo que os outros, na verdade, é um filme de suspense, né? Mas vamos lá. Puta que pariu. Às vezes tem a ver, né? Tipo, esse negócio de enigma, suspense, mas não se trata da mesma coisa. É, mas voltando pra sinopse que tu leu agora, Diego, esse Emius Crow e Virginia me parecem ser os amigos de Sherlock, no caso, né? E esse Emius Crow deve ser esse mentor que ele menciona na sinopse, que ele vai seguindo as pistas que o mentor desaparecido deixou pra ele. Exatamente. De repente, o link dos livros anteriores que a gente mencionou deve ser esse, né? Eu compraria o livro por ele só se não soubesse que fosse o quarto volume de uma série, né? Mas vamos lá, Diego, o que tu espera dessa leitura? Olha, eu espero que ele resolva o enigma. Sempre, né? Não, quando se trata de Sherlock Holmes, a gente sempre espera que tenha muitos quebra-cabeças, enigmas que te façam pensar e tentar descobrir junto com o protagonista, né? Particularmente, eu esperaria que, se fosse o livro que eu peguei pra ler, né? Eu esperaria que esse livro mostrasse um cara mais inteligente do que eu, assim, tipo uma coisa que, putz, como é que ele conseguiu ver isso, sabe? Com certeza. Não que eu seja inteligente, eu só tô dizendo que o cara tem que ser mais inteligente do que eu pro livro ser legal, ao meu ver. Geralmente, nesse tipo de leitura, eu fico tentando resolver antes do protagonista, entendeu? Pra ficar se testando, sabe? Mas concorda comigo que se eu descobrir o fim, o desfecho da história antes que o protagonista, perde a graça, né? Não, aí eu vou dizer, eu sou foda. Exatamente, mas tipo, porra, esse livro não me surpreendeu. Então acho que a graça de livros de detetive e do Sherlock Holmes, acima de todos, que é o personagem máximo desse gênero, né? Eu acho que é ele, tipo, no fim te provar, cara, eu sou foda e tu não se tocou, sabe? Uhum. Então acho que passa por aí o crivo. Esse livro que o Diego julgou agora é escrito pelo autor Andrew Lane, eu não sei como se fala, deve ser Andrew mesmo. Tipo Lois Lane. Exatamente. E é da editora Intrínseca que, enfim, pra mim dispensa comentários, né? Grandes livros que eu li na minha vida foram nessa editora. É, inclusive, poderia até ser uma dupla, né? Andrew and Lane. Ai, ai. Tá bravo hoje em dia. Tá bravo, cara. Muito trabalho, né? Onde eu estou? Mas aí, cara, mais alguma coisa pra acrescentar? Ou é minha vez de ler esse livro? Aliás, ou é minha vez de jogar um livro pela capa? Olha, Marcelo, eu acho que a sua capa vai ser um pouco mais fria do que a minha, mas vamos lá. Ah, esqueci de falar, cara, no Scooby, tá? Esse teu livro tá com 9 avaliações por enquanto. Até porque é um lançamento, né? É, e tá bem dividido, assim. Tem 44% em 5 estrelas, 44% em 3 estrelas e 11% em 1 estrela. Então tá de extremos, assim. Ou gostaram muito, ou gostaram pouco, ou mais ou menos. Enfim, né? Teve pra todos os gostos, né, Marcelo? Depois dessa, agora, eu acho que pulava no mar, hein? Tá, é que não teve 4 e 2 estrelas, isso que eu quis dizer. Ah, tá. E ele tá com 3.7 de 5, então uma nota alta. Mas vamos então mergulhar no mar que já entenderam, né? Vamos lá. O livro mais frio que eu tenho em mãos, segundo o Diego, né? Se chama No Coração do Mar, escrito pela Charlotte Hogan. Também publicado pela editora Intrínseca. Exatamente, que dispensa comentários, né? É bom frisar isso de novo. É um livro de uma capa muito bonita. É um mar, um barco perdido no mar, com um horizonte bem... contraste branco e azul bem, bem bacana, assim, nuvens negras e tal. Livro bem bonito. Foi eleito um dos melhores livros do ano por The Guardian, The Independent, Independent, provavelmente, né? E The Globe and Mail, que eu não sei quais são esses jornais, mas o The Guardian, sim. Sim, o The Guardian é aquele que o... Não, não é. Eu senti uma piada vindo e morrendo. Obrigado. Não, eu ia falar que foi o... que o pessoal da Amazon comprou, mas foi o... Não, achei que fosse brincar alguma coisa com The Blind Guardian, alguma coisa assim. Não, mas o The Guardian foi onde vazou as informações lá da NSA, né? Provavelmente é. Mas enfim, vamos lá para a sinopse do meu livro, que é a seguinte. No verão de 1914, o naufrágio do navio de luxo Empress Alexandra lança uma mulher recém-casada, e agora viúva, numa luta pela própria vida. A salvação não é fácil. Horácio e Grace Winter, que deve ser essa mulher provavelmente, né, juntamente com outros passageiros, se vê confinada a um barco salva-vidas superlotado. Durante 21 dias, os sobreviventes do naufrágio oscilam na vastidão do Atlântico e, para que uns vivam, outros terão que morrer. Uma história perturbadora sobre justiça, sobrevivência e decisões difíceis de serem tomadas. Então essa é a sinopse do meu livro, que me remete muito a um filme que eu acho que foi o mais fantástico que eu vi nos últimos tempos, chamado As Aventuras de Pi. Eu sei que deve ter um cunho mais sério do que o Pi, o Pi tá uma metáfora muito bonita, mas essa história me remete diretamente a ele. Te lembrou alguma coisa, Diego? Olha, Marcelo, a capa, na verdade, é uma fotografia, né, manipulada e tal, mas assim, eu, particularmente, usaria melhor aqui a regra dos terços pra fazer essa foto. Caraca. Porque o horizonte tá muito pra baixo, tá ligado? Se fosse um pouquinho mais pra cima, a capa teria uma simetria um pouco melhor e seria mais agradável sua visualização e sua apreciação. Tá ouvindo intrínseca. O Diego ganhou, sei lá, o Diego deve ter feito algum curso de capa recentemente, porque ele anda vendo de defeitos do que é livro, né? Não, isso é a base da fotografia, né, cara? Os pontos de ouro ali, usa a regra dos terços. Mas eu tô vendo agora aqui, Diego, que eu voltei pra ver a capa quando tu comentou, né? O link da capa também tá aqui embaixo, no Coração do Mar, então clique e veja você também. No barco tem bastante gente ali, então realmente dá uma ideia de não ser uma sobrevivente única, sabe? Tem mais pessoas, como a sinopse promete, né? E cara, sei lá, eu espero uma aventura realmente bastante tensa, né? Não é fácil, imagino, viver tanto tempo num bote salva-vidas. Eles estão há 21 dias, é isso? Durante 21 dias no mar, né? No Atlântico. E cara, sei lá, assim, eu já li um outro livro também que se passa nesse mesmo cenário, chamado O Garoto no Converse, do John Boyne. Tem uma parte de naufrágio, uma parte no barco e tal, sem spoilers, mas eu gosto de coisa tensa assim, sabe? Até porque, como eles vão estar muito tempo no mesmo cenário, sem muitos, enfim, os personagens são aqueles, não tem muita influência externa, sabe? Eu acho que pode rolar muita coisa assim de psicologia, de, enfim, motivações, reflexão de vida, enfim, vamos ver o que acontece com essa história. Comer ou não comer a carne do meu amigo morto, né? Esse tipo de coisa. Jogar alguém no mar pra atrair tubarão, né? Eu só espero que nenhum Free Willy pule em cima desse barco, assim, que eu acho que vai desvirtuar da história. Tipo, jogar um pedaço do corpo do amigo morto no mar pra ver se consegue pescar um tubarão. É isso que eu falei antes, cara. Tu tava viajando, né? Mas vamos lá, Diego, me diz como é. Não, faço pra chamar um tubarão, tá falando pra pescar um tubarão. Ah, viu? Tá, beleza. Me corrigindo, desculpa. Ah, tu falha. Diego, me diz como é que tá no Scooby esse livro, cara. Então, no Scooby ele tá cadastrado como um livro, né? Tá o título dele no título do livro. Assim. Tá, vamos lá. No Scooby ele tá com nota 3.4, com 41 avaliações. Também é um livro novo, então, e tem pouquíssimas avaliações ainda. Estou vendo aqui agora também, a maioria que leu foi mulher, olha só que bacana. Talvez as mulheres não gostem tanto. Talvez tu goste, Marcelo. Bom, aí não sei. Eu senti a crítica, cara, eu senti a crítica. E, Diego, já que falasse que teu livro é mistério, e tem detetive e tal, eu acho que também é bastante misterioso um oceano, assim, né? Então vamos lá, vamos ler os livros e, enfim. Prefiro piscina. Diego, vamos agora então sortear o Felizardo de hoje? Com certeza. Marcelo, temos 99 participantes hoje, mais um, a gente completa 100. Eu acho que a gente pode dar um prêmio pra quem for no 100, o que tu acha? Eu acho que não. Não? Então, beleza, esquece. Eu sugeri, ó, eu não sou malvado, malvado é o Diego que não deixou. Mas vamos lá, Diego, qual é o número sorteado de hoje, cara? Sobe a trilha de sorteio. E o sorteado de hoje é... Quer que compartilhe contigo aqui a tela, Marcelo? Compartilha, por favor, vai. Vou compartilhar contigo a tela, então, só pra não dizer que eu escolhi um número, tá? O Marcelo tá de prova que eu não tô escolhendo. É, eu sou a prova, confia em mim. É. Que cara bonito que apareceu aí, Diego. Que cara bonito tá falando contigo. Hã? Que cara bonito esse Marcelo Zanillo que tá falando contigo. Ah, tá. Então, ó, de 2 a 99, porque a primeira linha é o cabeçalho, né? Exatamente. Até, viu? Então são 98 e tem dois repetidos, são 96, tá? Tá. Sorteio. 23. Tirando os repetidos, 23. Vamos ver quem é o 23, então. Quem é o 23? Será que o 23 já não foi? Não, foi o 20. 23 é Luiz Otávio de Carvalho Luna. Então, Luiz Otávio de Carvalho Luna, parabéns, cara. Você pode optar entre o No Coração do Mar e o Jovem Sherlock Holmes, né? O livro livro 4, Tempestade de Fogo, os livros julgados hoje. Tem aqui embaixo vários links com sinopse, link da editora pra te acompanhar e dar uma olhadinha na capa, ver a qualidade do material e tal. Aguardamos uma resposta sua, porque o nosso e-mail já foi enviado. Dê uma checada na sua caixa de entrada, por favor. Parabéns! Exatamente, cara. Então, Marcelo, como é que o pessoal faz pra participar da promoção? Pra quem ainda não sabe, né, chegamos ao último sorteio, pelo menos deve ser o último, a gente não sabe. Qualquer novidade a gente avisa vocês. Pra participar do sorteio, você tem que responder uma pesquisa invisível que fica em www.livrocast.com.br/pesquisa2013. Repete aí, Diego, tua vez, vai. www.livrocast.com.br/pesquisa2013. Exatamente, você digita isso no browser, que é um link que não tá em lugar nenhum, só você que está ouvindo vai ter acesso a esse link. Você responde uma pesquisa rapidinha e já tá participando do próximo sorteio. Como eu falei, deve ser o último sorteio do JPC Cast 8, né? Talvez tenha mais alguns, mas se tiver, a gente avisa. E se você preencher essa pesquisa e tiver mais sorteios, provavelmente você vai estar participando também. Algo a ser combinado futuramente. Mas tem mais um sorteio, acesse esse link, www.livrocast.com.br/pesquisa2013. Responde a pesquisa e boa sorte! Diego, antes de a gente partir pra parte de e-mails aqui, eu posso prestar uma conta, cara, do último sorteio? Sim, com certeza. Vamos lá, rapidinho aqui. O André Lima, que foi o felizardo do último JPC Cast, né, do JPC Cast 006, né, que a gente jogou os livros Os Impostores e No Escuro, e escolheu o livro Os Impostores. Então, já foi mandado o livro pra ele, ou espero que ele já tenha recebido, né? E ele nos parabenizou pelo trabalho, diz que somos importantes para resgatar a cultura de leitores no Brasil, e diz para continuarmos assim. Daí ele também falou que ele voltou a ler, olha que curioso, cara. Tô ouvindo. Voltou a ler graças à tecnologia, graças aos e-books, né? Então ele é muito grato aos e-books, no caso ao iPad, que é o que ele usa, e que graças a essa invenção tecnológica e essa modernidade, ele conseguiu voltar a ler, mesmo com uma rotina bastante corrida. E eu espero, cara, que Os Impostores ele leia mesmo sendo um livro físico, né? Um livro de papel. Com certeza. Até porque o livro que a gente mandou pra ele não é um livro impostor, não é um e-book. É um livro de verdade, né? Não é um impostor, é um original. Muito bom. Então, Luiz Otávio, parabéns, cara, aguardamos sua resposta, voltando a frisar isso. André Lima, boa leitura, e depois passe por aqui e avise pra gente o que você achou do livro, por favor. Vamos lá, Diego, para a leitura de comentários e de e-mails. Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me. Bom, Marcelo, então o pessoal já sabe aí que a gente teve alguns lançamentos esse mês na loja Locotopia. Exatamente. Né, que a gente pode encontrar em loja.locotopia.com.br ou pelo menu no site do Librocast ou do Locotopia. Sim. E, cara, tá muito bacana essa caneca. Se você não comprou ainda, não sabe o que tá perdendo. Estão muito legais, passou o Halloween, mas, cara, eu encomendei esse mês todas, porque eu quero ter todas aqui na minha estante. Falar nisso, já chegaram as tuas, Marcelo. Chegaram? Exatamente. Só temos que marcar aí pra te entregar. Então, vamos entregar. Vamos marcar alguma coisa, então, pra pegar as canecas que estão muito legais. E tem bastante coisa, bastante modelo, né? Só modelo de Halloween. Tem modelo, enfim, o Aranha, o Morcego. Tem modelo Dom Panic. Tem modelo Livrocast, estante. Tem vários modelos de Locotopia também. Então, dá um clique no link aqui em cima no menu. Ou digita loja.locotopia.com.br. Dá uma conferida nos modelos e faça a sua compra. E para entrar em contato com a gente, caso você queira, enfim, dar um feedback, opinar alguma coisa, criticar alguma coisa ou sugerir algo, fique à vontade, as portas estão sempre abertas. Você pode falar com a gente diretamente aqui embaixo nos comentários do post, né, tanto do Livrocast quanto do JPC Cast, a gente vai ler. Não tem a chance de a gente não ler e não responder, a gente responde todos os comentários sempre. Você pode também mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br, um e-mail que também será respondido. E Diego, como é que ficam as redes sociais do Livrocast e do Locotopia? Quem quiser pode acompanhar o Livrocast e o Locotopia pelo facebook.com/livrocast/locotopia e ainda pelo Twitter @livrocast e @locotopia. Exatamente, lembrando sempre que Locotopia é com a letra K. A gente pede também nome, idade, cidade e profissão para saber com quem a gente está falando, e todos os links, qualquer dúvida, estão aqui embaixo na postagem. Um último recado antes de partirmos para os comentários, a leitura de e-mails e feedback do pessoal: não deixem, por favor, de comentar no iTunes e ranquear a gente por lá também. É uma vitrine muito grande pro podcast, a gente cresce, atinge novos públicos, então, já que tá ouvindo no iTunes, então não custa nada dar umas estrelinhas pra gente aí, de 0 a 5, então dá o que achar justo, e dá uma resenhazinha ali dizendo legal, ruim, pode melhorar nisso e tal, enfim, fale o que achar também, que é bacana e muito importante pra gente. Diego, mais alguma coisa? Acho que é isso, Marcelo, vamos pros comentários. Então, vamos lá. Eu queria começar essa leitura de comentários hoje, Diego, de um jeito um pouco diferente, cara. Eu queria parabenizar os nossos ouvintes Simão Fincato, que descobriu que vai ser pai pela segunda vez. Então, amigo, muitas felicidades, né? Oh. Que seu filho ou filha seja muito saudável, enfim, tudo de bom pra ti, cara. E o nosso outro ouvinte, Bruno Lombardi, também vai ser pai. Pela primeira vez ele, então, amigo, são casos diferentes, né, Diego? Será que eles... Eu ia fazer uma pergunta meio idiota aqui, mas vou deixar quieto. Faça, faça, vai lá. Não, se eles são ouvintes assíduos, né, então eles estão escutando direto o podcast, será que essa foi a trilha sonora do momento romântico? Cara, olha, eu prefiro não fazer parte disso com todo respeito, né? Então, então Bruno e Simão, respectivas esposas, enfim, namoradas, não sei qual é o status de relacionamento de vocês, felicidades, tudo de bom, e leiam muito pros seus filhos, apresentem livros, e assim que eles tiverem idade suficiente, apresentem o Livrocast. Com certeza vai ser uma família com muita cultura. É, e apresenta o Livrocast se nós estivermos por aqui ainda, né? É bom deixar bem claro isso. Não custa pedir. Diego, o primeiro comentário que a gente tem pra ler aqui hoje, cara, no JPCcast 006, começando dos mais recentes, né? Uhum. O Thiago Lima, estudante de publicidade, Fortaleza, Ceará, 25 anos, deixou o seguinte comentário para nós. Fala, Marcelo e Diego, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. E contigo, Diego? Tranquilo. Passei um tempo ocupadíssimo e não tive como acompanhar o Livrocast como de costume. Daí, me surpreendi com o número de casts atrasados. Hoje estou mais perdido do que antes quanto aos dias de publicação. Porém, não vou reclamar. Espero sempre mais. Vocês estão melhorando a cada semana e eu só tenho a agradecer por me proporcionarem esse aprendizado e essa diversão que é rir com as piadas do Diego. Ó. Diego piadista, vamos lá. Tem que ter um senso de humor muito refinado, né? Pra, aguçado. Pra poder rir das minhas piadas, não é qualquer um. Exatamente. Eu acho que... Bom, Thiago, por favor, me passa um pouco desse humor aguçado, cara, que tá difícil. O Thiago fala que ele já leu Laranja Mecânica, né? Que eu comentei na última leitura de comentários, que o livro é sensacional e que ele está esperando um livrocast sobre ele. Então, aguarde, quem sabe um dia a gente te atenda, amigo. E, Diego, eu vou pedir pra ti, cara, explicar pro Thiago como é que estão as datas do Livrocast, como é que está a questão de periodicidade do programa. Tu consegue? Sexta-feira sim, sexta-feira não. Exatamente. E, ô, Marcelo, agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando que sai na sexta-feira? Cara, o primeiro saiu sexta-feira, eu acho. É assim, então, uma sexta-feira sim, uma não, como o Diego falou, tem um programa. Por mês, tem um Livrocast e um JPCcast. Se atrasar na sexta-feira, sai na segunda. Geralmente sai segunda, porque eu sou uma então, e edito fim de semana e blá blá blá. Mas enfim, a data é sexta, não reparem. Se atrasar, entendam que ninguém vai morrer por isso também. Não, programa gratuito. A não ser que você esteja dirigindo seu carro e tentando atualizar o podcast no iTunes, né? Aí você pode morrer por causa disso. É, aí você pode morrer por causa disso. Então não faça isso, por favor. E apareceu, acho que de repente até por isso que o Thiago ficou um pouco perdido. Apareceu um novo programa, né? Que a gente tem o Livrocast e o JPCcast, como eu comentei. Apareceu agora o Livrocast especial. Thiago e outros ouvintes que estão perdidos, o Livrocast especial é um especial, ou seja, não tem data. Ele acontece quando eu tiver pauta, acontece quando eu me motivar a gravar e, acima de tudo, quando eu tiver tempo pra editar. Então, esperem, sei lá, uma vez por ano... O que, que tu acha, Diego? Eu acho que pode ser uma vez a cada vez que tiver um especial. Exatamente, acho que é uma boa... Gostei, Diego, estamos juntos nessa. Então, a periodicidade não mudou, acaba sendo uma sexta-feira sim e outra não. E o especial, quando aparecer, fiquem felizes e espero que vocês gostem e etc. Thiago, espero ter te respondido, cara, muito bom te ver aqui de novo e volte sempre. Bom, Marcelo, ainda sobre o JPCcast 006, lembrando que esse é o 007, né? O amanhã nunca morre. A gente não fez piadinha, né, cara? Ah, pois então, acabei de fazer. O Jefferson Odilon, 23 anos, auxiliar de produção São Paulo, capital, disse o seguinte. Olá, Marcelo e Diego, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo aqui também. Primeiro, quero falar que foi muito legal ouvir meus comentários no cast e fiquei muito feliz. Ficará de novo. É, tá ouvindo de novo, né? A não ser que ele não esteja ouvindo, né? Mas aí eu vou dizer o seguinte, se ele não tá ouvindo, ele não tá escutando o que eu tô falando. Meu Deus. Por quê? Quanto ao JPC 006, gostei muito, pois essas duas capas me fizeram recordar de quando eu ainda era adolescente com a cabeça vazia. Então tá, né? Ele vai explicar aqui por quê. É, daí ele conta que na escola ele não era incentivado à leitura e também não tinha literaturas obrigatórias nem nada. Eu fico pensando que tipo de colégio que ele estudou, né? Mas fazer o quê? Que um dia a professora dele indicou uma biblioteca comunitária e ele foi com um amigo até lá. E como ele não conhecia nada de livros, eles escolhiam os livros pelas capas, geralmente capas de suspense. É, ele fala que as capas de suspense tinham mais apreço visual, sabe? Mais, enfim, mais bem feitas, assim. Ele acabou lembrando disso ao longo do último episódio. Então foi assim, aí ele continua. Então foi assim que eu e meu amigo nos tornamos leitores e fugimos da vida ociosa e vazia que muitos jovens da nossa época permanecem até hoje. E digo com toda certeza que hoje sou uma pessoa melhor graças ao livro, graças aos livros, e que todos os podcasts sobre livros acabam fazendo o que o sistema não faz: incentivar a leitura, espalhar o amor pelos livros e não pedir nada em troca. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho de vocês. Assim, de leve, não pedir nada em troca, não. Eu peço que você faça sua resenha nossa lá no iTunes, ranqueie, compre canecas. Assim, não que seja obrigado, né? Mas pedir a gente pede. Ele tá sendo ingênuo, né? Peço que você faça o download, escute os comentários. Que comente, né? Compre canecas, enfim. Ô Jefferson, eu não sei até que ponto, cara, essa tua infância, essa relação de leitura foi ruim, cara. Eu sei que tu é exceção, como tu colocou no teu comentário aqui. Então, sabe, muitos amigos teus não tiveram esse apreço por livros, não foram atrás, etc e tal. Continuaram essa vida ociosa, como tu mencionou ali. Mas, por outro lado, cara, tu não foi obrigado a ler livros ruins e não teve trauma como eu tive, por exemplo. Não teve que ler livros que não tinham nada a ver com a tua faixa etária, sabe? Então, se por um lado... É, eu ia falar agora, livros ruins, até que ponto, né, Marcelo? Porque às vezes o livro é ruim pra aquele momento, né? Não que o livro em si seja ruim. Ah, não, sim, eu tô trazendo à tona aqui um sentimento que eu tenho pela época, assim, não autores e, enfim, não me julguem, por favor, obrigado, Diego. Uhum. Mas a questão é a seguinte, cara, como ele foi atrás e ele escolheu os livros que ele queria ler, ele descobriu, ele foi, enfim, pesquisando por vontade própria, sabe? Eu acho que, de repente, a história com a literatura que ele tem é mais bacana que a nossa, assim, que tem, enfim, a questão de ler por obrigação, cara, nunca me cheirou bem, assim, nunca, apesar de serem livros, que eu gosto de cheiro de livros, nunca me cheirou bem. Enfim, piada sem graça, o Diego não vai rir, né? Depende, se comprar no sebo, nem tanto, mas tudo bem. É, então, ainda mais um local público, de repente a qualidade de livros... Mas enfim, cara, obrigado pelo seu comentário, ficamos muito felizes. O que importa é o conteúdo, Marcelo. Exato. O que importa é o conteúdo. Ficamos muito felizes que você leia hoje em dia, que você escute o LivroCast e comente. Então volte mais vezes e a gente espera suscitar esse teu lado aí, juvenil ou infantil, mais vezes ao longo dos programas. Entrando então nos comentários do LivroCast 36, né, que gravamos com o Eduardo Spor. Sobre a série Filhos do Éden, o livro Herdeiros de Atlântida. Exato. Exatamente. Quem deixou o primeiro comentário foi o Rafael Botter, 24 anos, de Ibitinga, interior de São Paulo, e estudante de administração de empresas. E aí, Marcelo, assim como você, mais um. Pois é, um sofredor, né? Mais um sofredor. Não sei o que é pior, ter feito publicidade ou administração, né? Mas vamos lá. Ele escreveu o seguinte: boa noite, amigos do LivroCast e do Locotopia. Tudo bem com vocês? O pessoal tá educado hoje, né, Diego? Pois então, e a gente tá respondendo, né? Tudo certo. E com você, Rafael? Mande o áudio com a sua resposta. Comigo também. Passando pra comentar sobre o episódio do Eduardo Spor, que achei sensacional. Sou fã número 1 do Eduardo Spor, acompanho toda a sua trajetória no Jovem Nerd e, claro, sua carreira de escritor. Infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, mas creio que esse dia ainda vai chegar. Gostei do podcast, foi muito bem pautado e os convidados mandaram bem e vimos todos os lados do Spor. Parabéns para todos e continuem assim. Abraço. A mesma pergunta que eu fiz pra Camila. Rafael, você que é fã número 1, tem o livro da primeira edição? Aquele clássico que vale $1 milhão? Exatamente. É, a minha pergunta é um pouquinho diferente, Diego. Será que a Camila sabe que ele diz que é o fã número 1? Será que os dois sabem que um diz que é o outro? É, porque o número 1 é apenas um, né? Então... É, mas tem uma teoria aí, Marcelo. Se ele é o fã número 1, ela pode ser a fã número 1, entendeu? Ah, beleza, ah, Diego. Então muito bom, tá muito okay. Bom. Rafael, muito obrigado pelo comentário. Cara, que bom que tu gostou da pauta. E espero que, né, tu que acompanha tudo do Eduardo Spor tenha achado nosso programa um pouco diferente dos outros, que foi nosso intuito. Então, abraço, cara. Até a próxima. Bom, Marcelo, já sobre o LivroCast especial 001, A Academia da Espada, o Guilherme Calel, de Curitiba, 22 anos, universitário e web designer. Aqui ele diz que é web design, né? Mas vamos lá, web designer. É, né? Deve cursar web design, né? Cursar web design. Tu entendeu, Diego? Não se faz. É, eu entendi, mas tipo, ninguém é design, a pessoa é designer, né? Vamos lá. Vai, segue. Muito legal esse bate-papo que vocês tiveram. A obra chamava minha atenção desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre o livro, que foi no Locotopia. Ou no Jogando pela Capa ou numa resenha, né? É, foi por aí. Foi exatamente, por aí. Mas muito bom. E sabendo sobre as influências da obra pelo próprio autor, fica ainda mais interessante. Parabéns pelo cast, pessoal. E faz uma bolinha com um tracinho que quer dizer com a mão pra cima. Quer dizer que ele é cabeçudo, né? Foi um O maiúsculo ou foi um zero? É um O maiúsculo ou um zero isso, Marcelo? É um zero, eu acho, cara. É uma coisa que sempre me confunde na internet, é que geralmente o zero não tem aquele risquinho no meio, né? Verdade. Aí tu não sabe se é um O ou se é um zero. Mas eu acho que é o zero, porque é meio achatadinho, assim. É, algumas fontes são muito parecidas, né? De repente, ele que é web design, ele posso dizer se é um zero ou... Com certeza. Não sei. Mas, Guilherme, que bom que tu gostou, cara. É, eu gostei muito desse livro, Caminho da Espada, até por isso eu quis gravar o episódio com, com o Bruno, né? Já comentei isso no próprio episódio. Se você que tá nos ouvindo não ouviu o Livrocast Especial 001, o link está aqui embaixo na postagem. Faça que nem o Guilherme e comente. E só pra deixar um esclarecimento aqui também, a Academia da Espada fala sobre a história de uma espada que era de esgrima, assim, fininha, e terminou com uma espada de guerreiro, sabe? Aquelas grandonas, bombadas. Ah, porque a espada malhou, é isso? É, foi pra academia. Ah, tá. Puta que pariu, cara. Tô ficando com dor de cabeça, acho que não vou aguentar até o fim do episódio de hoje. Vamos lá, próximo e-mail. Sobre o Livrocast 35, Fábio Barreto ou Filhos do Fim do Mundo, né, já que era um episódio com duas partes, que nunca mais vai ter porque me deu muito trabalho para editar, né, uma parte sobre o autor e a biografia dele, a história dele com o próprio autor Fábio Barreto, e a outra parte sobre o livro, então tava eu, o Diego, o Lucas Conrado e o Ricardo Erdi. O primeiro comentário foi deixado pelo Rodrigo Oliveira Pereira, de 26 anos, gerente de TI da cidade de Ourinhos, São Paulo. Seguinte, Diego, ele acompanha o Livrocast há um bom tempo, mas como um bom ouvinte preguiçoso, acabei nunca comentando ou enviando um e-mail. Esse é o primeiro, no caso. Amo ler e sempre é maravilhoso escutar opiniões sobre aquilo que gostamos. Fiquei empolgado com o livro e já encomendei o meu. No caso, né, repetindo, ele tá falando do Filhos do Fim do Mundo, do Fábio Barreto. Espero que ele tenha comprado pela livraria catarinense, né, Marcelo? Curitiba, exatamente. Espero que ele tenha comprado realmente. É em Ourinhos, capaz de ter alguma livraria catarinense por lá, ou Curitiba. Acho por lá é Curitiba mesmo. É, se ele não comprou, devolve e compra de novo, amigo. Tem pela internet, né? Então, se ele encomendou, deve estar chegando. Então, deve ter sido pela internet. Pode ser pela loja virtual. Deixa eu continuar aqui. Ele fala que ele gosta muito da nossa posição quando a gente fala de obras relacionadas e próximas, né? Acredito que hoje é impossível contar uma história sobre um tema nunca abordado antes, mas a forma com que se conta os detalhes são que fazem cada obra ser única. Obrigado pelo trabalho de vocês. Saibam que tornam a corrida de alguém muito mais divertida e cultural. Abraço e tudo de bom. Será que ele escuta o podcast correndo? Provavelmente. Fazendo exercício? Sim. Pô, que bacana. Qual é a piada agora, Diego? Vai lá. Não, eu ia falar que o livro do Tico, naquela época que a gente falou sobre o livro do Tico Santa Cruz. Verdade, tu fez na esteira, né? Tu lá na esteira, né? Não, esteira não, pedalando. Só que eu vendi a bicicleta já, tem que comprar outra. Não sabia desse detalhe. Eu só espero que ele que tá correndo, cara, não tropece, enfim, não fique com as suas piadas, né? De repente ele perde o compasso, ele puta, sabe? É, não, com certeza, pode passar mal, assim, ouvir uma piada ruim e passar mal. É perigoso. Rodrigo, se você já caiu alguma vez por causa do Diego, fale com ele no Twitter, lá no @locou, cobre. É, não esquece sempre de carregar consigo uma injeção de adrenalina também, caso minhas piadas ruins façam, sei lá, ter uma insuficiência cardíaca. Mas então, voltando ao comentário, Rodrigo, cara, obrigado por comentar. Eu sei que, se bem que tu falou que tu é preguiçoso e tu corre, as coisas não combinam muito, né? Então, comente mais vezes, opine mais vezes, sugira livros, enfim. É sempre legal trocar essa ideia aqui, cara. E boas corridas e, enfim, muitos livros e muita leitura pra ti também, meu caro. Ainda sobre o Livrocast número 35, do Fábio Barreto, ou do Filhos do Fim do Mundo, o Bruno Assis, 24 anos, jornalista e podcaster do Papo de Mineiro, aqui comentador profissional do Livrocast, disse o seguinte: essa entrevista com o Fábio Barreto ficou muito boa. Deu para ver que o Marcelo se preparou bem para ela. Então ficou diferente das outras que o Barreto deu. Que bom. Muito obrigado, Bruno. Curti bastante as opiniões dele com relação ao jornalismo e à arte de escrever. E sobre a parte 2 do Livrocast 35, né, resumindo os comentários dele, já que ele deixou tanto comentário na parte 1 quanto na parte 2, o Bruno disse que ele gostou da complementação pra entrevista e achou as opiniões sobre o livro bem sinceras, e realmente o foram, né? Tanto que a gente divergiu em algumas opiniões ali no meio do episódio. Se você também não ouviu, o link tá aqui embaixo na postagem. Segundo o Bruno, essas opiniões sinceras me deixaram com mais vontade ainda de ler. Maldita hora que me proibi de comprar mais livros esse ano. Tô doido pra ler Filhos do Fim do Mundo e vou ter que esperar até minha lista de não lidos diminuir. Sabe o que pode fazer pra lista de não lidos diminuir, Bruno? Lá vem. Qual? O que pode fazer? Dá os livros pra alguém, joga pela janela, coloca num banco e com um cartãozinho. Doação. Quando terminar de ler, devolva. Ai, meu Deus do céu. Então passe pra frente, passe adiante. E um acréscimo meu aqui, Diego, já que o Lucas Conrado participou desse episódio, né? O Lucas Conrado que grava o Papo de Mineiro lá com o Bruno, tá na hora de chamar o Bruno também, né, cara? O Bruno aparecer por aqui com a gente, falar sobre o livro, etc. É só combinar, né? Com certeza. Eu acho que a hora que ele tiver no Skype, ele chama a gente grava um bate-papo com ele. E. Então, vamos. Tá bom. Vamos falar sério agora. Bruno, vamos agendar algum Livrocast pra te participar também, cara, que a gente quer te ter por aqui em breve. Muito obrigado por você me comentar, volte mais vezes e, enfim, abraço. E o próximo comentário é do Caco de Paula, 31 anos, professor Joinville, Santa Catarina. Caco, uma pergunta, né? Você é professor de quê? Pronto, já deu tempo de responder. De cerâmica. Ele diz o seguinte, Marcelo. Saudações, Diego e Marcelo. Viu? Ó, o Caco colocou eu em primeiro, então tu já entendeu, né? Por isso que tu tá lendo. É, por isso que eu tô lendo. Eu não poderia deixar de pontuar o excelente programa feito com o Fábio Barreto sobre Filhos do Fim do Mundo. Ainda não li o livro, mas já estou enchendo o saco dos amigos mais próximos para ganhá-lo como presente de aniversário. Quanto à dobradinha Livrocast de programa GW, ou Ghostwriter, né, que é só a sigla, sem comentários. Este já era um desejo antigo que eu possuía e fiquei muito feliz em presenciar esse encontro. Só um parênteses, cara, não sei como é que foi contigo, Diego, mas como eu cuido do arroba Livrocast e tu cuida do arroba Locotopia, né, o Caco, ele me linkou uma vez o arroba Livrocast com o Twitter do Ghostwriter, e foi por lá que eu conheci eles. Foi por lá que eu comecei a falar com o Ricardo Erdi, com o Modern e tal. Então foi, se o programa passado aconteceu, né, muito se deve ao Caco. Muito obrigado, cara, que sabe que tem uma parte tua ali. Mas ainda falando sobre Ghostwriter, eu fico pensando, quem será que escreve a pauta do Ghostwriter, né? Será que é o Ricardo Erdi mesmo ou é um Ghostwriter? Eu vou contar um segredo, não sou eu. Ah, tá, nem eu. Vai, continua aí, Diego. Ele continua dizendo o seguinte: continue sempre com um excelente trabalho que tem melhorado cada vez mais. Como ouvinte antigo, ouço desde os primeiros casts, consigo perceber o quanto a qualidade tem evoluído a cada programa e como o entrosamento entre vocês dois faz um duo perfeito e sincrônico. Grande abraço. Olha só, cara. Não, pô, depois dessa, o cara, vou dizer, gozei. Desculpa. Longe de mim, Diego. Porra, eu tô com fone aqui, velho. Com o microfone na cara. Não faz uma coisa dessa, Diego, pelo amor de Deus. E ainda deixa um PS. Aguardando um cast com a participação do Eduardo Spohr e meu tão esperado cast sobre as Crônicas de Nárnia. Bom, eu acho que já foi. O Eduardo Spohr, tá faltando Crônicas de Nárnia. Pela lógica, né? O podcast 35 veio antes do 36 e esse comentário foi feito antes de ele ouvir, certamente, né? O episódio mais recente nosso. Então, já teve o programa com o Eduardo Spohr. Espero que tenhas gostado. Eu quero ver teu comentário, cara, tá? E sobre as Crônicas de Nárnia, né, a gente tem que ler. Cara, quando sair a versão em quadrinhos, em 100 páginas... A gente vai ver um filme e comentar como se tivesse lido o livro, né? Tá, tô brincando, a gente não faz isso, a gente não faz isso. Próximo comentário deixado pelo Bruno Lombardi, 27 anos, empresário de Mauá, São Paulo. O Mauá foi um grande empresário, não foi, Diego? O Barão de Mauá, não é alguma coisa assim? Não sei, Mauá não foi um índio? Acho que não, enfim. Bruno, já que você é empresário, por que você não anuncia no Livrocast? Você tem empresa de quê? Você pode muito bem dar um apoio aí, ajudar a gente a manter o projeto, ou talvez até melhorar aqui a infraestrutura, né, pra melhorar a qualidade pra vocês e tudo mais. Cara, eu tava com saudade desse Diego pedinte, cara, sério, fazia tempo que eu não pedia coisa assim pros ouvintes. Mas enfim, continuando, ele tá... final de ano, é época de renovações de contratos, né, época de angariar novos fundos, então tá na época de fazer os meus pedidos. Fazer orçamento ano que vem, né? Papai Noel tá chegando, eu quero ganhar presente. Mas enfim, né, o Bruno tá comentando também no Livrocast 35 do Fábio Barreto, e ele escreve o seguinte: ok, estou um tanto atrasado pra comentar, desculpem. Aquele lance de pedir desculpas pro Barreto vale para e-mails também? Vale. Se você tiver mais uma desculpa aqui no seu e-mail, eu não vou lê-lo. Vamos vingar aqui. Aliás, Diego, coloca um PS aqui, ó. Pra que conste nos registros, eu sou o cara da praia que o Diego vivia sacaneando. Lembra dele? Cara da praia? Não lembro. Era aquele lá do Nordeste? Ele se mudou pra São Paulo, é isso? Não era Nordeste. Não era? É, mas é ele mesmo, Diego. É ele mesmo. Você... eu lembro de sacanear alguém, cara, mas... é tanta sacanagem, né? É tanta... eu sacaneei tanta gente, cara. Tanta gente que eu não sei mais quem é que eu tô sacaneando. Então ele fala que ele terminou o episódio agora e graças a vocês, a minha coleção de livros vai aumentar. Comprei o Filhos do Fim do Mundo em 1984, que há muito queria ler. Espero também que tenha comprado pelo link da Catarinense. Ah, eu também espero, mas ele mora, enfim, falou que é um pouco longe, enfim. Na verdade, eu lembrei agora, Diego, ele era do Nordeste e, se não me engano, ele se mudou pra São Paulo recentemente, cara. Tô dizendo. Eu acho que agora ele não comprou antigamente, que era muito caro o frete pra cidade dele, agora que ele se mudou pra São Paulo, ele acabou comprando. Espero não estar errado. Mas ele botou também, vou ter um link aqui embaixo depois com os livros que ele comprou, graças ao Livrocast, cara, muito obrigado. Espero que, enfim, editoras e empresas anunciem, né, na mídia podcast. A conversa com o Fábio Barreto foi fantástica, rendeu excelentes comentários e opiniões e foi bem gostoso de ouvir. A condução da entrevista foi ótima, parabéns ao Marcelo. Obrigado. A segunda parte do Livrocast 35 está bem legal. Os convidados preencheram muito bem o episódio, contribuíram bastante com as informações sobre a história e deram opiniões firmes sobre o livro. Menos eu. É. Exatamente. Como eu já estava convencido da compra ao final da parte 1, tanto que comprei o livro, a segunda parte do podcast fez com que eu tivesse certeza de ter feito uma boa escolha. Obrigado pela indicação da obra e continuem com o podcast, porque a cada episódio vocês estão se superando. Muito obrigado, cara. Dali manda um parabéns para nós e um grande abraço. E um último comentário pro Bruno aqui, que vai ser papai, né? Eu comentei no início dos comentários aqui. Eu acho, cara, que a Livrarias Curitiba entrega livros em Mauá, São Paulo. Fica a dica, ok? Olha, eu acho que entrega em qualquer lugar que não seja o Acre, né, Marcelo? Porque, pô, loja online tem que entregar. O Acre não entrega porque não existe, né? Então... obrigado pelo comentário, cara, e bom tê-lo de volta. Espero que comente agora mais pontualmente, beleza? E ainda sobre o LivroCast, em geral, o Juan, 19 anos, estudante e moro em Santa Catarina. E morador de Santa Catarina, catarinense, portanto. É o que se espera, né? Imagina-se. É, é o que parece, assim, não sei, pode ser SC, pode ser... É, South Carolina, né? Tipo, ai, ai. Carolina do Sul, pode ser qualquer coisa. Mas ele é catarinense, vai. Ele não deixou cidade, ele não deixou cidade. Vai, continue aí, Diego, mano. Resume os vários comentários que ele fez. Primeiramente, queria agradecer ele pelos vários comentários que ele fez no LivroCast. Boa. E também, ele disse que gostou dos casts do Clube da Luta, dos americanos, e que colocou esses livros na lista de leitura. E se você ainda não comprou, compre pelo link da Catarinense. Da Curitiba. Oh, Curitiba. que ainda não acabou de ler Guerra dos Tronos, e que demos a ele mais vontade de continuar lendo a série. E que também adorou o cast sobre o Espadachim de Carvão. Ou seja, ele comentou em vários podcasts, né, Marcelo? É, foi bem uma coletânea geral aqui, um apanhado geral dos comentários dele. Muito obrigado. Agora, um trecho específico aqui dos comentários dele, ele diz o seguinte: e respondendo a pergunta de vocês, respondo que escuto o LivroCast para conhecer novos livros e novos autores. Então, na maioria dos programas, eu ainda não li o livro. Abraço. Excelente, muito, muito bom saber disso, né? O Lucas falou no último episódio que ele gostava mais de ouvir quando já conhecia o livro, mas, enfim, duas opiniões estão sendo ouvidas. Isso é bacana pra gente saber quais pautas abordar aqui pra frente, né? Juan, cara, muito obrigado. Na próxima vez, diga de qual cidade você é. Você pode, de repente, morar em Florianópolis que nem a gente, nessa maravilha de cidade que não tem trânsito. Em Florianópolis? É, essa cidade não tem trânsito, não tem poluição, não tem nada, né? Não tem praia. Concordo contigo que não tem trânsito, Marcelo, porque quando os carros não andam, não é trânsito. Não estão transitando, né? Exatamente. Pra quem não pegou a ironia, eu fui irônico, tá? Vocês não viram, mas o Marcelo levantou a plaquinha. Ironia. É. Mas, cara, muito obrigado pelo comentário, pelos comentários, né? Volte mais vezes, que as portas do LivroCast estão abertas pra você. Pra terminar aqui, então, Diego, um outro comentário deixado geral sobre o LivroCast, né? Ele foi deixado no LivroCast 9, A Menina que Roubava Livros, mas eu acho que ele vale como geral e, enfim, vou ler aqui mesmo. Ele foi deixado, pra fechar o cast aqui, pelo... bom, vou ler aqui. Olá, Marcelo e Diego. Meu nome é Senna Clovicena. Sou de Araraquara, interior de São Paulo. Tenho 33 anos e sou projecionista. Ele coloca um parênteses aqui. Como muita gente não sabe o que faz um projecionista, é o cara que põe os filmes pra rodar no cinema. Muito bacana. Deve ver bastante coisa legal lá de cima. Com certeza, ele deve colocar vários filmes de pintos, assim como no Clube da Luta. É igual o Tyler Durden, né? É, igual o Tyler Durden faz. Agora o Clóvis Senna virou Tyler Durden. Ok. Continuando o comentário aqui, enfim, faz mais ou menos uns 3 meses que descobri o LivroCast e gostei muito. Fiz uma maratona pra ouvir todos os episódios e a cada episódio a certeza de que precisarei de uma outra vida pra ler tudo que desejo ler. Então, eu acho que eu também preciso de uma outra vida, mas umas duas vidas pelo menos. E tu, Diego? Bom, eu precisaria pra ler tudo o que eu quero ler, eu acho que só dessa vida mesmo. Só que eu não poderia fazer mais nada nessa vida, além de ler. Boa resposta, cara. Foi fora da caixa e parabéns. Palmas pra ti, Diego. Eu achei que tu fosse falar que queria mais umas duas vidas também. E finalizando o comentário aqui do Clóvis Senna ou do Tyler Durden, enfim. Parabéns pelo trabalho de vocês, está ficando cada vez melhor. Grande abraço e muito sucesso. Ah, e boas leituras. Meu cara, muito obrigado. Ele falou nesse comentário que ele gostou muito do episódio 9, né, que foi no qual ele comentou, por isso que ele comentou lá, não foi à toa. Mas eu retirei do comentário, editei ele porque eu achei mais interessante essa parte. Acontece. Cara, muito obrigado de verdade pelo comentário. Espero que tu tenha ouvidos mais recentes também, que esse 9 eu gravei sozinho ainda na época. Espero que tenhas terminado a maratona já, né? E, cara, muitas outras leituras pra ti e pra gente, né? Que esse é o intuito maior do LivroCast. É isso aí, então, Marcelo. Minha bateria tá acabando. Tô com 4% aqui. Não sei se eu vou durar muito tempo. É, eu vou cortar o Diego agora, então, e terminar o cast por aqui. Gente, muito obrigado por todo mundo que comentou. Novos ouvintes, ouvintes velhos, ouvintes que aguentaram a gente no início e continuam com a gente até hoje em dia. Vocês merecem um presente bem bom de Natal. Não sei se temos muitos ouvintes velhos, né? Porque aqui, na média de entre 25 e 30 anos, 35, não são tão velhos assim, cara. Não, cara, não. Velho, eu digo que escuta a gente há bastante tempo, Diego. Não, não. Ó, o Bruno, por exemplo, tem 27 anos. Opa, opa, opa, opa, opa. Acabou a bateria do Diego? Acabou a bateria do Diego. Mas vamos, então, terminar esse episódio por aqui. A gente deseja a todos vocês uma ótima semana ou fim de semana, né? Se sair na sexta-feira ou na segunda-feira, ninguém sabe, só eu sei, enfim. E vemos vocês no próximo episódio. Grande abraço, gente. Falou! Cara, deixa bem claro uma coisa, tá? Eu acabo de tomar banho mais frio da minha vida. Eu entrei no chuveiro, queimou a resistência, eu não sei trocar e eu tô meio congelado. Eu acho que os neurônios morreram. Como assim não sabe trocar uma resistência, cara? Puta que... Não, cara, eu nunca troquei, né? Tipo, saber. Saber eu imagino como seja, só que também imagino que eu possa morrer no processo, então... Não me para, cara. Porra. Tu sabe que tem um disjuntor, né, que desliga... Geralmente tem um disjuntor que é só pro chuveiro, né? Uhum. Aí tu pode desligar, desmontado e boa, sem morrer. Eu vou desligar o do prédio pra garantir, cara. Ou tu procura no jornal, às vezes tem uns anúncios assim, ó, marido de aluguel. Esses caras fazem isso, cara. Já imaginou? É sério? É o novo marido de aluguel? Eu contratando um marido de aluguel. Pra trocar uma lâmpada, pra trocar uma resistência, assim. Ai, cara. Porra, sério, eu tô me sentindo no Polo Norte aqui, velho. Tô de calça comprida, camisa comprida. E nem tá tão frio assim, né?